4 no 5, tá pronto pra cota? Boa tarde, o senhor tinha para o táxi. Pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da Leda, após Leda direto Ilhéus, via Golf 677. Seu plano é Yankee, aciona 5501, controle 119.35, torre 118.6, o trip 5415. 601, desça para 4, meu pé, escanhar 1011. 4, meu pé, 1011, 601. Gol no 612, essa identificação, chega da Mari, despanjou 050. Mari, despanjou 050, 1-2. 95, autorizado o ingresso via Juliette, seu portão é o número 2, o gol 1395. Via Juliette, vai para o portão número 2, gol 1395. Da pista 1-0 com curva pela direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 1-6. Achando 5463, controle 119.35, torre 118.6, web 5729. Preciso confins no 340, decolagem será pela pista 1-0 com primeira curva à direita, efetuando saída da El, Leda após Leda voará direto Bridge para interceptar a aerovia Upper Zulu 1-6. Transponde acionado será 5463, o controle será chamado 935-4286, web 5729. Aciona 5463, web 5729, reporta para o acionamento, cotejamento correto, 5729. Reporta Aral 29. Tá 3190, autorizado, táxi via Alfa Juliette. Portão meia dúzia, o TAM 31190. Saulo Salvador, TAM 3145, boa tarde, gate 5, informação Tango, autorização. Saulo Salvador, agora 395, na guarda do balizamento, posição 2. Ciente, o gol 1395, aguarde. Aguardando o gol 1395. O TAM 3145, tá pronto pra cota? Afirmo, 3145. TAM 3145, autorizado Salvador Galeão, nível 380. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, via Upper Zulu 1-0. Controle 119.35, torre 118.6 dúzia, aciona 5472, o TAM 3145. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita da El Leda após voa bridge. Vai interceptar o Pesulu 1-0. 7935, controle 5472, é o transponder, cotejou 3145. Cotejamento correto, reporta para acionamento 3145. Está pronto para o puxa acionamento gate 5, 3145. Radar, subanjou 300, saída da El Leda Bridge. El Leda Bridge, nível 1, confirme? Nível 300. 300, obrigado. Pista que pretende decolar, o Juliette Capitão e o Pátio onde se encontra. Siga, Michael Covitor. Confirma, a última aeronave chamou solo. O TAM 3145 está autorizado, push? Negativo, 3145 aguarda para o push. Vai passar uma aeronave da companhia sua cauda, um Airbus 320, após o mesmo autorizado pushback, portão número 5, TAM 3145. Pausa aeronave da companhia, ele pushback no 5, 3145. Fala Salvador, boa tarde, papapá, Charlie, Tango Charlie. Jete Acutango, aguarde, um minuto para cópia. Tango Charlie, solicitou 380 para Serra Bravo, Mike Tango. Charlie, Eco, o Charlie Tango Charlie, confirma o pátio onde se encontra e a pista onde efetuará a decolagem? Está no pátio 3, senhor. comandante Papa Romeo, Romeo Cabral. Papa Romeo, Romeo Oscar Vá, aguarde, número 3 para cópia. Bravo. Charlie Tango Charlie. Charlie Tango Charlie, aguarde um minuto, número 2 para cópia. Ok, controle agora 1935, gol 1925, obrigado. Controle gol 1925. Gol 1925, contato radar, onde o 360 sai da Arpo. Tenente, para o 360 na saída Arbor, o gol 1925. Outra 3567. Então 3567 aguarde, número 4 para a cópia. Papa Romeo Juliette, Eco Tango, confirme a radial ideal de saída. Charlie Tango Charlie, tá pronto para a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. Papá Charlie Tango Charlie, decola da pista 1-0 com primeira curva pela direita. Autorizado Salvador Marte, nível 380. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor. Após Arbor, eleva onde intercepta Alpha Zulu 2-1. O restante conforme o plano. Controle 119-35, torre 118-6, aciona 5503, o Papá Papá Charlie Tango Charlie. Autorizado conforme 380 para Serra Bravo, Mike Tango, decola da 1-0 com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa, então Alpha Zulu 2-1, controle Salvador 119-35 e a torre 108-6, aciona 5503 no transponder, papá, papá, Charlie Tango Charlie. Cotejamento correto, repete para acionamento, Charlie Tango Charlie. Está pronto para acionamento, Charlie Tango Charlie. Tango Charlie, livre acionar, reporta para o táxi. Charlie, Tango Charlie. Livre acionar, reporta para o táxi. Tango Charlie. Prossiga, Juliette, é para o Tango. Para o meu Juliette, é para o Tango, aguarde um minuto. Radial 230, dentro de saída. Solo gol 956. 601, após pelo, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado, ELS, reporte estabilizado. Ok, após pelo, para 2000 pés, 1011, 601, reportarei estabilizado. O Fieco Golf, autorizado decolar, pistão na 7, vento 1, centena, 8 nós. Alugão 755. Gol 1755, livre acionar, porta pro táxi, gol 1755 na posição 10. Botará o táxi, né? Fala, Romeu, fica bravo. Oscar Bravo, prossiga. No 43, senhor, ficou Costa Azul, tá com dois a bordo, tá pronto pra cota. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, de, autorizado Salvador, Grupo Zulu, 500 pés, decola da pista 1-0, primeira curva pela direita, via corredor Axé, direto Costa Azul, aciona 0165, o controle 119-35, torre 118-62, Romeo, Romeo Oscar Bravo. Você vai decola na 1-0, pode decolar curva direita, corredor a serra, mantém 500 pés, Costa Azul, vai chamar a controle 195, 2826, com código 0165, Romeu Cabravo. Protejamento correto, reporte posicionamento, Romeu Oscar Bravo. Ah, pode posicionar. Cabravo, livre acionar, bota pro táxi, Romeu Oscar Bravo. Papai, Bravo. Para o TAC, da 3145, 1-1-7 a bordo, 3 horas e meia, alternando Guarulhos. 3145, autorizado táxi via Índia Alfa, reporta no ponto de Parachama Torre, 1-1-8, decimal 62. QNH 0111, então 3145. 1-0-1-1, Índia Alfa, o táxi, reporta 186, quando pronto, 3145. Eu 240, sai da APO. Você. O número 2, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado LS, reporta para 2011, gol número 2, contra estabilidade. Controle Salvador, Buenas, web 6720, 7 Tango, descendo 160. Golf, Eco Golf Controle? Só escuta. Vai manter 3 mil na restrição ou tem condições de acender? Vamos acender, senhor. Controle Web 6720, 7 Tango. Gol no 612, curva à esquerda, foi pro 040 para o localizador. Esquerda 040, localizador, gol número 10. O 2 a bordo, está pronto para o TAC. Está com 3 horas e 30 de autonomia até na São José dos Campos. 7 Chico, 4011, Golf 6720. Golf Eco Golf, tráfego 12 horas, 8 milhas, no rumo nordeste, passando 050 em descida. É um Boeing 737-800. Golf é. Voo no 601, avistando. No 601, chame torre 1 no 8 decimal 62. 86. Voo no 602, reduza para 1970 nós. 709, voo no 602. 3145, tem condições de agilizar, alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, 3145. Autorizado, vento a centena dos nós, tá? 3145. Sobre a linha e decola de imediato, 3145. Então, eu vou no 601. Vou no 601, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento de superfície, uma centena, 11 nós. 601. Papa Romeu Juliette Eco Tango, autorizado Salvador São Congonhas, nível 380, decola da pista 107, primeira curva pela direita, saída da El. Posição lida, após lida vou abrir de onde intercepta UPS 1-6, restante conforme o plano. Controle 1-9, decimal 35, torre 1-8, decimal 612, aciona 5504, Papa Romeu Juliette, capitão. Estejamento correto, Papa Romeu Juliette, Eco Tango. Tracionamento e táxi, chama a torre 118, decimal 612, o Romeu Juliette Acutão. 1-0-1-1. Pode 3 acionado, só para o táxi. Zé, desce para 4000, QNH 1-0-1-1. 4000-1-0-1-1. Devo cumprir a restrição em bonk ou negativo? A torre 118, decimal 612. Autorizando a cola da presença, você tem que identificar isso. Romeu Escabravo, chame torre 118, decimal 612, que negar 1-0-1-1, Romeu Escabravo. Bravo. Salvador, o Bronx 75 para o táxi, 3 horas e 20, alterna Campinas, 1-2, por favor. Bom. Tá 3145, contato radar, projeto 380, voe direto da El. Direto da El, 3145, obrigado. Bono menos 2 estabilizado. Bono menos 2, complete a aproximação, chama a torre na frequência 1-8, decimal 6. 8-6, bono menos 2. Táxi autorizado via pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 1-1-8, decimal 612, QNH 1-0-1-1, o TAN, o gol 1-7-5-5. E Alfa para espera 18-6. 2, baixar de checado. Gol 1-6-1-2, continua a aproximação, número 2 para pouso agora. descida, desça para 500 pés, autorizado. Isso, esquerda, descida para 500 pés. Bravo, é bom só cruzar, livrar hoje da decolagem da 17. Passando a livrar na final da 35, meu, tá bravo. Pode se manter, vamos pra final. Golo 601 na sala 25. Chamando a 2 anos nesse modo, navegar. 709. Não foi o último que chamou o solo? Voo no 601, não livrou. Voo 1601, táxi via Alfa, reportante da Juliette, no 601. Alfa, reportante da Juliette. Autorizado, Paulo Romero 2. Romero, fica bravo, sobre a colagem só os 2 e 3, transfer agora com 3 e 9, 3, 5, bom voo. Bravo. 5-6. Voo 1856, autorizado Salvador Recife, nível 390. Decola da pista 1-0, primeira curva pela esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 1-1-9, decimal 3-5. Torre 1-1-8, decimal 6, aciona 5-5-1-1, via Upwhisk 5-8, gol 1-8-5-6. A gente está motorizado então nível 390, conforme rota via Upwhisk 5-8. Calda 1-0 com primeira curva esquerda do perfil da Puca Caju. 1935 ao controle, 1-1-8-6 a torre, 5-5-1-1, aciona o gol 1-8-5-6. Planejamento correto, reporta para o acionamento, gol 1-8-5-6. Reporta acionamento, gol 1-8-5-6. Solo Web 5729, box 1 para puxa acionamento. Salvador, boa tarde, eu não quero ter que mandar a prova. 7, fica número 2. Web 5729, autorizado puxa acionamento no portão 1. Web 5729 é porta do táxi. Reportará para o táxi iniciando no Web 5729. Solo Salvador Azul 4206, informação Tango, autorização para Recife. O Azul 4206, aguardo o minuto número 2 para cópia. Aguardando, Azul 4206. Plano Juliette, plano 601. Juliette, plano 601. O Gol 1601. Tem condições de agilizar o táxi até o portão 7, tem uma aeronave iniciando push no portão 1, o gol 1601. Afirmativo, até o 7. Dois na sala 27, libera direito, chamando 219. Direito 209, gol número 2. Ô, Salvador, boa tarde, gol número 2, Brabo. Foi o último que chamou a torre, o solo? Gol 1612. Gol 1612. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, no 612. Alfa, reportante da Juliette, no 612. TANS 3567, pronto para corte? Afirmativo, Brasília. TANS 3567, autorizado Salvador, Brasília, nível 380. Decola da pista 1-0, com primeira curva pela direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa. Onde intercepta o peso no 1-7, controle 1-1-9, decimal 3-5, torre 1-1-8, decimal meia dúzia, aciona 5-5-1-4, TAN 3567. Autorizado Brasília 380, circulando a 1-0 com curva direita na saída Arbor Elefa. Interceptando a Upper Zulu 1-7, controle de saída 109-35, torre 686 e acionado 5594. Cotejamento correto 3567, reporta para o acionamento, o tá 3567. Espera para acionar, tá 3567. Salvador, L5729. Prossiga 5729. O 5729 solicita permanecer mais 3 minutos na posição de encontro. Ciente, 5729, chame para continuar o pushback. Amaral, 5729. Para o táxi, Juliette, é Tango. 3145. 1-3325, 3145. Autorizado, LF, para o F6720. O F6720, após pelo, desça para 2 e o PSQNH 10111, autorizado, LF, é possibilizado. Pelo 2011, o F6720, LF, autorizado. 4206, autorizado Salvador Recife, nível 370, decola da pista 10, primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, via Whisky 58, controle 199-35, torre 118-62, aciona 5506, o azul 4206. Autorizado Recife, nível de voo 370, decola da pista 10, curva esquerda posta, saída Puca, transição Caju, aerovia Whisky 58, controle Salvador 199-35, torre 118-6. O transporte 5506, azul 4206. Cotejamento correto, azul 4206, porta ponto posicionamento 4206. Firmará, azul 4206. Fone 5460. Trouxe Salvador, boa tarde. Papapá, Charlie, Tango Charlie. A palavra parte da Tango Charlie, contato radar, sobre de voo 380, saída Abo. A saída Abo sobe ao 380, certo, Tango Charlie. 0, certo. E para Valença. São número 10, o gol 16-12. Taxi Juliette, posição 10, número 2. Salvador Azul 4206, parte 1, posição 3, pushback acionamento. Azul 4206, aguarde um minuto para o pushback, temos um Boeing da Webjet, a sua cauda, iniciando o táxi. Assim que o mesmo liberar a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, Azul 4206. Entendido, então, após o tráfego da Webjet, retaguarda autorizado pushback acionamento, Azul 4206. Boa tarde, Gol 755. Gol 755, contato radar, subanjou 360, saída da El, Leda Bridge. 360, da El, Leda Bridge, 755. Final. Final, Campo Vista, 6720. Web 6720, complete aproximação, chame a torre na frequência 118-6. 18-6, obrigado. No 4-4, 4-2, autonomia 2 horas, 20 minutos de voo, segue a informação Tango, solicita direção na pista 17, colagem com a informação mais. Que é Coquila, aguarde para a conta. Confirma, Mike, aquilo. Sol F5729 para o táxi, possui 150 a bordo, 3 horas e 15, altera Guarulhos. F5729, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 118-612, QNH 10011, Webjet 5729. via Índia Alfa, ponto de espera, torre 18.000, F5729. Solo TAM 3567, está no número 8, para puxa para lá. TAM 3567, autorizado pushback acionamento, reporta para o táxi. Portará, TAM 3567. O 3567 na sua proposta também. Gente, mantém inicialmente lendo o litoral, será dada a instrução. Fala circuito pela direita, Mike Acurita. Lito. Toy Buenas, final da 10, baixo travado, web 6720. 6720, vento no 20 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão no 01, helicóptero à sua direita, não vai interferir com seu pouso. Gente, livre pouso, web 6720. Poderia confirmar só o vento? 120 graus, 8 nós. Obrigado. Solo, Salvador, Papa Romeu. Siga Mike Acurita. A sua transmissão está em dois canais, tá? A torre está na frequência da torre e está na frequência do solo. Tô aí, boa tarde, web 5729, ponto de espera da Rosena. Web 5729, boa tarde, mantenha a ponto de espera. Mantendo 29. Autorizado, conforme a notificação. Confirma, Mike Acurita, qual é a sua intenção? Então, tiraram 4-4, são 4 no POB. São 4 no POB, remanescente, 2 horas. Voo, tempo de voo de 20 minutos. Autorização para ingressar na pista 1-7, o Mike Acurita. Confirme o setor do voo, Mike Acurita. Vou copiar. Final da nossa entrevista. O Mike Acurita, ciente. Mike Acurita. Ok, Mike Acurita, confirma. Vai fazer o voo local, vai até que distância de aeródromo, confirma. Isso é possível para o Mike Acurita? Ok, 10.000 e 1.500 para se afastando no setor da área 170. Vai decolar da pista 1-7 com curva à direita, saída inicialmente visual pelo litoral. Acione o código 0130, ok? E para iniciar o táxi e decolagem, vai chamar a torre 18 em cima da meia dúzia, não é que é firme. Responde na 0130, alocado. Após o decolado, após o decolado, curva direita, vai chamar a solo, a torre mais, pelo 118 e a final 6. Ativo, para o táxi e decolagem, chama a torre 16, acione 0130. Acionado, vai chamar a torre após o decolado. Solo Salvador, triple 5415, ponto para o táxi com a 56 a bordo. Autonomia 4 horas, alterna a vitória. Acionado, vem na ponte do solo, Mike Acurita. Vita. 6720, solo 37, libera direito, chamando 21 da Simão 9. Livrando, 219, obrigado, 6720. 10111, triple 5415. Índia Alfa, Kinegan 10111, ponto de espera, cima da torre, 108.6, graça, boa, 5415. 5729, ali mantém, cabeceira 10, previsão para vai colar em mais 2 minutos. Ali aí mantém 10, sexta previsão, 5729. 4206, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, 118, decimal 62, Kinegan 10111, o azul.